sim dizer quando convém aparecer ou quando quer. Acabo giz, tem tijolo de construção. Eu rabisco o sol e a chuva apagou. Quero que saibas que me lembro. Queria até que pudesses me ver. És parte ainda do que me faz forte. Pra ser honesto, só um pouquinho infeliz. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Lá vem. De alguém e é de ti que não me esquecerei. We'll be right back.